bondade, no cuidado, no constante obedecer, como foi o Mestre amado, eu também desejo ser. Sou pequeno, muito fraquinho, e estou sempre a errar, mas Jesus em meu caminho bem me pode auxiliar. Eternamente me corrige, me recorda o que convém, seu amor meu.